sintoniza a Radar, sintonia 96.8 MHz Rádio Difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Olá outra vez e boa noite. É mais uma semana de contacto em Viriato 25, das 23 à 1 da manhã. Porto 25, Nova Toca do Lobo, à noite, por aqui na Radar, entre as 23 e 1 da manhã, ligando noite a noite, no caso de hoje, de segunda para terça. Sons de abertura, Flowers and Football Tops, e ainda Geraldine. Talvez mesmo It's My Own Cheating Heart, aliás, It's My Own Cheating Heart That Makes Me Cry. As entradas para Glass Vegas. So clever, until my paranoia kicks in. Let's go beyond this fucking mess. Títulos para as iniciais de Viriato 25, a noite de segunda para terça-feira na pontinha da antena radar. Las Vegas, o álbum homónimo. Três títulos, Flowers and Football Tops, de Geraldine. E ainda o acrescento com este It's My Own Cheating Heart That Makes Me Cry. Tira-linhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Depois das primeiras experiências com o prefácio e um único take com a viagem do elefante de José Saramago, esta semana na Entrelinhas, Ana Cristina Ferrão, às 23h30, volta às cartas de e para, neste caso, mais para o lado do para Alberto. É mais daqui a pouco. TV on the radio. The lazy way they turn your head into a rest stop for the dead and it all in gold and blue and gray. The efforts to dread in spite of all you knew and said were hard to see and harder still to say. Oh, come for judge our lasting land was sent to quell your sentiment and keep your trembling scent, your hand at bay. And when a sudden silhouette escaped the top side of your bed, I knew you'd never ever be the same. As iniciais de Viriato 25, Halfway Home is Talking All, para o inesquecível Designs dos TV on the Radio, álbum que fez parte da shortlist dos 12 grandes de 2008 aqui na Radar. Bye. gone too far. Like the voice that cried on the lonesome tide, like the whale was the only love you ever saw. What's this dying for? To ask the stolen souls without how above canyons, mighty walls. I'll say dance a door that love walks through, in and out, in and out, back and forth, back and forth. Turn from the fear of the storms that might be. Slung low, slung low. Love star taught to dance. It goes, goes, goes, goes, goes, goes, goes. Arms out, knees bend. Motion flows like the song. Open petals of just corona. Just reveals a perfect nothing. Oh, everything we are, everything we are. Candle of light, light supply. Soltas da primeira meia hora de Viriato 25, pontinha da antena radar, Dear Science TV on the radio. Poucos minutos até chegarmos ao Tirolinhas de Noite. O muro mais importante da história do rock em construção no palco do Coliseu. The Australian Pink Floyd Show, ao vivo, 13 de março. A celebração dos 30 anos do álbum The Wall pela banda tributo aprovada pelos Pink Floyd. The Australian Pink Floyd Show. 13 de março, Coliseu de Lisboa. Apoio Radar. Dia 21, na Casa das Artes em Famalicão. Nossa adoção de 2008, Don Cavalli. Cryland. Moon is arising, sun is sinking down low. Rain is a pour. 23! Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Sines, 18 de setembro de 1995. Meu querido amigo, uma vez mais não há esquecimento, mas sim silêncio. Silêncio dentro de mim, silêncio para com o mundo. Ando a tentar cicatrizar feridas e cinzas, mas estou bem. Embora tenha alma como um saco roto e sem arranjo. Só regresso a Lisboa nos princípios de outubro. Se não te disse logo, digo-o agora. O que vem teu na bumerangue continua a ser belo. Só isso. E fico muito feliz por isso. Com todo o espalhafato que vai por aí, é bom ler coisas tuas. Que os deuses façam justiça um destes dias e teremos um livro teu a solo. Muito gostava que isso acontecesse. Ando a levantar muito cedo para escrever. Alguns textos que tento acabar, uns mais tortuosos que outros. Um livro que se arrasta com poemas de quilómetro e meio, como o luminoso afogado, só que a preguiça, os acontecimentos amorosos, a distração e falta de estímulos, continuam a desviar-me do principal. Continuo a viver, ao contrário do que possa pensar, numa grande e incompreensível inquietação. Suponho que são os 50 a aproximarem-se. Já não falta assim tantos, não é? E ver-me-nos tão sozinhos como há 30 anos atrás. Só que há 30 anos havia, penso eu, algumas perspectivas. Hoje não há nada. Uma espécie de vazio escuro, onde não se consegue vislumbrar luz nenhuma, sinal nenhum. Mas não estou triste, Joaquim. E também não estou conformado. Deixo o tempo correr, atravesso os dias com calma e por vezes com imenso nervosismo, mas atravesso-os. Mais nada resta. Ir em frente, sempre. E quando olho para trás, vejo a minha vida cheia de coisas boas e menos boas, mas cheia. Cumprida. Parece-me que tenho cumprido esse destino que não desejei. Viver e viver aquilo que me apeteceu viver. Já não é nada mal nos tempos odiosos que correm. Se te apetecer escrever, podes fazê-lo aqui para Sines até ao dia 2 ou 3 de outubro. Data em que levanto voo em direção a Lisboa para hibernar. Recebe um abraço cheio de ternura, deste teu, Alberto. 10 cartas de Alberto para Joaquim Cardoso Dias. 10 cartas para Alberto, escritas por Alexandre Nave, Fernando Pinto Amaral, Francisco José Viegas, José Agostinho Batista, José Luís Peixoto, Luís Quintais, Nuno Artur Silva, Nuno Judice, Tiago Torres da Silva e Vasco Graça Moura. Joaquim Cardoso Dias escolheu 10 cartas que recebeu de Alberto e entregou-as a estes autores para que elaborassem uma resposta. Assim surgiu a edição 10 cartas para Alberto, 10 cartas de Alberto, organização e prefácio Joaquim Cardoso Dias, edições Quasi, 2007. A organização Red Hot e a Radar apresentam Dark Was the Night. 32 temas inéditos gravados em exclusivo por Andrew Bird, Anthony com Bryce Dessner, Arcade Fire, Beirut, Bon Iver, Cat Power, Feist com Ben Gibbard, The National, Spoon, Sufjan Stevens, Yola Tengo e muitos outros. Um disco Radar com selo da 4AD, nas lojas a 16 de Fevereiro. Os lucros revertem a favor da organização Red Hot para o combate e prevenção do vírus VIH-Sida. É exatamente Dark Was the Night, o foco da nossa atenção até chegarmos à colher de blues. Para já, a contribuição dos National, So Far Around the Bend. I know you're a serious lady, even off a teacup full of cherries. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. Take a bath and get high through an apple. Wanted to cry, but you can't when you're laughing. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You've is forever. Pray for pavement to get back together. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. A da Red Hot, Dark Was the Night, foi a contribuição dos National Primeira Saliência no destaque por aqui em Viriato 25, So Far Around the Band. Vamos saltar para um tema que é curioso, porque é o que tem o título do tema, assinado Cronos Quartet, Dark Was the Night. Thank you.

thousand years. Everyone bright as the shining sun. We've got no less days to sing God's praise from the time that we began. It will be grace that will bring us safe and home. Well, amazing grace, how sweet the sound, saves every wretch just like me. But I was lost, I was blind, I was poor and hungry. Amazing grace, you know the rest. Continues to set me free. You taught me dignity. Play. A lot of the time was spent actually just trying to get sounds and trying to find sounds, invent them. Nowadays it's pretty easy. How about alternativa? Radar com Viriato 25, aos escassos 11 minutos da meia-noite, convosco e como é hábito até à 1 da manhã, mais uma rubrica a cumprir nesta primeira hora. Colher de Blues, falemos das atividades da Radar, o palco Radar, por exemplo, se bem que distribuído de segunda à sexta, tem um compacto na sexta à noite, entregue aos New Order e a um espetáculo de 2006. Chasing nobody down. I ain't leaving my hometown. Yeah. Colher de Blues, a primeira de 5 tomadas, convém ser mais ou menos à hora certa. De regresso ao nosso convívio, Triple S, C6 Steve. This song really about nothing, you know. That's exactly what it's about, kind of nothing. Started out with nothing and I still got

get out of here, past the atmosphere. Squint your eyes and no one dies or goes to jail. Past the silver bridge, oh the silver bridge, where nothing but a onesie and a veil. Dois estádios, 15º Superbox Super Rock, Porto, 11 de julho, estádio Bessa 21. Depeche Mode, Do Velvague, Lisboa, 18 de julho, estádio do Restelo, The Killers. Duffy. You got me begging you for mercy. Why won't you? 15º Superbox Super Rock. Toda a informação em superboxsuperrock.net. Bilhetes já à venda. Apoio. Apoio. Radar. Olá, boa noite. É exatamente o Radar que sintoniza a pontinha da antena 97.8 MHz para a Grande Lisboa. A emissão online em www.radarlisboa.fm. Consulte sempre as novidades no blog radar.blogspot.com. Porque entre as 23 e 1 da manhã, de segunda à sexta, o que dá também terça a sábado, conte com o Viriato 25, a nova Toca do Lobo. It's just beginning. One. man has lived life carelessly. If he or she has failed to see that the truth is not alive or dead, the truth is struggling to be said. So how do we get out of this family shadows, all of this? Through what is not but could be if, with all associated risk. What is not but could be if we could be crossing this abridged abyss into beginning. And failure's got you in its grasp, and you're reaching for your very last. It's just beginning. Viriato 25, iniciais da segunda hora da emissão que liga as noites de segunda à terça-feira. Estamos com Lookout Mountain, Lookout Sea, os Savage Jews, What Is Not But Could Be If, e um saltinho para o inevitável Suffering Jukebox. Daqui a pouco há notícias do álbum de família desta semana, muito aplaudido pelos uivos no blog. Podemos desde já desvendar que é The Lamb Lies Down on Broadway dos Genesis. Palco Radar com os New Order em 2006. Já lá vamos. Silver Juice. Seconds turn these minutes into hours of the day, while these doubles drive the dollar. Suffering jukebox, such a sad machine. soltas inaugurais, segunda hora de virgem às 25, a noite de segunda para terça-feira. Silver Jews, Lookout Mountain, Lookout Sea. The best music I've heard. Alright, alright. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. The Lamb Lies Down on Broadway é um dos maiores exemplos do rock progressivo e a obra-prima do Genesis faz Peter Gabriel. É um álbum duplo, conceptual, e nele podemos encontrar toda a extravagância do género. É o auge criativo do Genesis, naquele que foi o último disco a contar com Peter Gabriel. The Lamb Lies Down on Broadway, de 1974, para recordar ou descobrir esta semana na Radar. É o álbum de família com Tiago Castro. A primeira passagem inteira está marcada para as 14 da próxima quarta-feira. Na Radar, bem entendido. Suzanne tied her work all done. Things money. os certamente mais são os Enviriado 25 para as saliências naturais. Há o álbum de família desta semana, Enviriado, aliás, na Radar. É álbum de família com o Tiago Castro, a primeira passagem inteirinha, quarta-feira, a partir das 14 de Genesis, 1974, The Lamb Lies Down on Broadway. Há Boomerang daqui a pouco, meia-noite e meia. Chamada de atenção ao álbum de família da semana Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway, nas soltas de Viriato 25. Kids, primeira das saliências para Oracular Spectacular dos MGMT. We'll be right back. soltas e em Viriato 25, dois, três títulos para um dos grandes momentos de 2008 em álbum Oracular Spectacular dos MGMT. Foram os temas Kids, que rodou há pouco, também este Of Moons, Birds and Monsters e o mais óbvio, Weekend Wars, MGMT. Já a seguir a Boomerang. É Radar que sintoniza Noite Dentro com Viriato 25. Viriato 25, meia hora final da edição que liga as noites de segunda a terça-feira. Tem estado muito em foco pelo apoio do Radar e ainda bem esta compilação de Red Hot Dark Was the Night. A organização Red Hot mexe-se há muito tempo. Aproveitamos a ocasião para recordar uma iniciativa de 1993, imaginem, tão longe lá atrás, um álbum chamado No Alternative. Trying to trick St. Peter. Tuesdays and Thursdays, I remember the stars weltering special. A well cheap as the tide, like the one that swallowed you up. Yeah, you could really get fucked up. Your clothes. You were not wrong. I look like a fool. You were not wrong. To give everything away. I put my flowers in your window to hide a world no bee would ever prize. And all this vanity would be funny. It didn't hurt so much. You were not wrong. All you had to throw away. You were not wrong. Was a cowardly pile of sheets. You were not wrong. And a heartbeat that couldn't carry you. You were not wrong. To want something better. Outra edição bem mais velha, 1993, o mesmo objetivo, reunir fundos para o combate ao HIV-Sida. A compilação nesta altura chamava-se No Alternative, incluía compilações, aliás, contribuições de Matthew Sweet, Buffalo Tom, Soul Asylum, Urge Overkill, os American Music Club, que acabámos de ouvir com All Your Jeans Were Too Tight. Google Dolls e já a seguir Pavement, também uma entrega inesquecível dos Smashing Pumpkins, Glennis. Tudo aqui no Boomerang da Noite em Viriato 25 Radar. I'm check, and one of them is R.E.M. Classic songs with a long history, Southern boys just like you and me. R.E.M. Of the Picket Fence, aliás. A contribuição dos Pavement para uma outra edição Red Hot. No Alternative. Já bem distante no tempo, 1993, de onde iremos ainda recuperar a contribuição dos Smashing Pumpkins Glennies. A compilação é tão rica, tem gente como Bob Mould, Sarah McLachlan, Soundgarden, The Valens, Angel Tupelo, Beastie Boys, etc. Portanto, vai dar para uma segunda edição amanhã em Boomerang. Yeah. recobrando-os hoje e também na noite da manhã em Boomerang, No Alternative, uma outra iniciativa discográfica da organização Red Hot para o mesmo fim que repete anos depois em Dark Was the Night, a promoção atual da Radar com a Red Hot. Ouvimos hoje American Music Club, Goo Goo Dolls, Pavement, os Smashing Pumpkins. Há muito mais para ouvir amanhã, de Bob Mould, Patti Smith e as Breeders, em ano tão distante como 93. A organização Red Hot e a Radar apresentam Dark Was the Night. 32 temas inéditos gravados em exclusivo por Andrew Bird, Anthony com Bryce Dessner, Arcade Fire, Beirut, Bon Iver, Cat Power, Feist com Ben Gibbard, The National, Spoon, Sufjan Stevens, Yola Tengo e muitos outros. Um disco Radar com selo da 4AD, nas lojas a 16 de Fevereiro. Os lucros revertem a favor da organização Red Hot para o combate e prevenção do vírus VIH-Sida. Din nam tadiko taka janaku kupata keta kupata keta tadin kata janaku tadin karta kata din tanga tadin tanga tadin na tanga kata din na tanga tadin taka din nam tadiko taka janaku kupata keta kupata keta tadin kata janaku tadin din. Um pouquinho antes da hora habitual, na ponta da língua, é a segunda semana consecutiva com dedicatória a Neil Gaiman, Telling Tales. Lord, let me not be one of those who writes too much, who spreads himself too thinly with his words, diluting all the things he has to say like butter spread too thinly over toast, or watered milk in some worn-out hotel. But let me write the things I have to say, and then be silent till I need to speak. O Lord, let me not be one of those who writes too little, a decade man between each tale, or more, where every word accrues significance and dread replaces joy upon the page. Perfection is like chasing the horizon. You kept perfection, gave the rest to us, so let me earn the wisdom to move on. But over and above those two mad spectres of parsimony and profligacy, Lord, let me be brave, and let me, while I craft my tales, be wise. Let me say true things in a voice that's true. And, with the truth in mind, let me write lies. Boys and girls together. Boys don't want to be princes. Boys want to be shepherds who slay dragons. Maybe someone gives you half a kingdom and a princess, but that's just what comes of being a shepherd boy and slaying a dragon. Or a giant. And you don't really even have to be a shepherd, just not a prince. In stories, even princes don't want to be princes, disguising themselves as beggars or as shepherd boys, leaving the kingdom for another kingdom, princehood only of use once the ogre's dead, the tasks are done, and the reluctant king, her father, needing to be convinced. Boys do not dream of princesses who will come for them. Boys would prefer not to be princes, and many boys would happily kiss the village girls out on the sheep moors of an evening over the princess if she didn't come with the territory. Princesses sometimes disguise themselves as well, to escape the king's advances, make themselves ugly, soot and cinders and donkey girls, with only their dead mother's ghosts to aid them, a voice from a dried tree or from a pumpkin patch. And then they undisguise when their time is upon them, gleam and shine in all their finery, being princesses. Girls are secretly princesses. None of them know that one day, in their turn, boys and girls will find themselves become bad kings or wicked stepmothers, aged woodcutters, ancient shepherds, mad crones and wise women, to stand in shadows, see with cunning eyes the girl still waiting calmly for her prince, the boy lost in the night out on the moors. I don't know what happened in the beginning, and I thought I'd write something one day that would talk about what happened in the end. This is called In the End. In the end, the Lord gave mankind the world. All the world was man's, save for one garden. This is my garden, saith the Lord, and here you shall not enter. There was a man and a woman who came to the garden, and their names were Earth and Breath. They had with them a small fruit, which the man carried, and when they arrived at the gate to the garden, the man gave the fruit to the woman, and the woman gave the fruit to the serpent with the flaming sword who guarded the eastern gate. And the serpent took the fruit and placed it on a tree in the center of the garden. Then Earth and Breath knew their clothedness and removed their garments one by one until they were naked. And when the Lord walked through the garden, he saw the man and the woman, who no longer knew good from evil, but were satisfied. Then the Lord opened the gates and gave mankind the garden, and the serpent he raised up, and it walked away proudly on four legs, and where it went then no man can say. And after that there was nothing but silence in the garden, save for the occasional sound of the man taking away a name from another animal. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. E por aqui fica o nosso Deus, Alison Moaie. Até amanhã. Take care. It's easier to forgive someone for being wrong than for being right, isn't it? And how your angry tears will fall when all your plans don't suit the one you made them for. It comes to this. It's easier forgetting how you got to shore, when every cloud that blows your way is something else to blame me for. Say it like you feel it. You can't say it like you feel it anymore. step to the light, it looks like love. It's what the mirror says. Your name itself. But you cut your pretty shapes, paper flakes from careful sheets. They blow away. Not made to keep. What if alteration makes a little life? What you paint instead is easier on the eye. And what you hide. Say it like you feel it. You don't say it like you feel it. Radar.